Rede é sucesso. Só mais um do gordinho, viu? Pra chupar os corações. Vou tocar no paredão. Hoje eu machuquei pra ver se ainda sinto dor. A ferida meia aberta, fui mexer e piorou. Coração tava rendido, pois sabia que esse amor, alguém disse, conta sempre comigo. Palavras ao vento voou. E foi, foi amor, eu sei. Coração despedaçou. Foi amor, eu sei. Foi. Pedi muito pra você ficar, mas já tinha outra alguém. Já era tarde implorar. Se foi porque quis, te dei um X pra não ir. Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói. Tchau! Eita, pegada de vaqueiro. Isso aqui é pra quem tá apaixonado, viu? Cê tá assistindo o acordeão pra tocar no paredão. Em nome da minha tropa, vem. Tchau! Mas hoje eu machuquei, pra ver se ainda sinto dor. A ferida meia aberta, fui mexer e piorou. Coração tava rendido, pois sabia que esse amor, alguém diz, conta sempre comigo. Palavras ao vento voou. Foi, foi amor, eu sei. Foi, mas você me magoou quando abriu aquela porta, despedaçou. Você ficar, mas já tinha outra alguém. Já era tarde implorar. Bota baixinho, ó. Foi amor, eu sei. Foi, mas você me magoou quando abriu aquela porta. Foi amor, eu sei. Foi, pedi muito pra você ficar, mas já tinha outra alguém. Já era tarde implorar. Pois se foi porque quis, te dei motivos pra não ir. Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói. Tchau! Assis do acordeão falando de amor. Direto meu capuzado, meu Ceará. Minha vaqueira mambo tá pegado, viu? Chama! Na Lozão, pra galera de Osasco, lá em São Paulo. Traz o gordinho, viu? Junto!